Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Amém? Eu estou feliz de estar aqui com vocês novamente. Feliz de saber que a igreja está caminhando já há 40 anos, pregando o evangelho, vendo tanta gente que eu amo, pessoas novas, pessoas que não estão nem um mês aqui, mas eu quero dizer para você que você já faz parte da história dessa igreja, né? Porque Deus é atemporal, não tem tempo, né? E isso que é o mais fascinante na comunidade evangélica, que eu tenho aprendido ao longo do meu ministério pastoral. Deus é atemporal. Então, foi ele que criou o tempo. Então, uma criança que está sendo apresentada dentro da igreja, ela já está fazendo parte dessa história já maravilhosa, que é a gente que está escrevendo a história, né? Eu queria pensar algo com vocês. Eu estava vendo algumas fotografias lá embaixo, quando eu entrei. Eu acho interessante, né? O que é essa questão da história? Eu estou estudando, estou fazendo faculdade de história, né? E eu vi uma fotografia que até me emocionou ali. Eu estou no canto, um salão antigo lá embaixo, aqui hoje que é o salão social da igreja, a igreja lotada, domingo à noite. Os pastores, eu não sei o que era aquilo ali, mas era uma solenidade, algo importante. As crianças no canto, eu lá no cantinho lá, e um pastor Luiz Ferreira lá na frente. Quem é o pastor Luiz Ferreira? O pastor Luiz Ferreira foi o primeiro pastor e o grande pastor da igreja do Jardim Nosso Lar. E eu estava ali no canto. Aquele garotinho ali, que era o perigoso aqui da igreja. Esse era o meu apelido aqui. Me apelidaram de perigoso, né, dona Beatriz? Que não era fácil, não, né? E o garotinho, era o garotinho que ia mais tarde suceder o pastor Luiz Ferreira ali na Igreja Batista. Isso é Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos levantar para uma obra maravilhosa. E esse ano foi um ano, tem sido um ano meio marcante na minha vida. Por isso eu não sou muito de chorar. Isso não é prática minha. Até o pessoal lá na igreja tem, alguns irmãos têm falado comigo, mas esse ano tem sido um ano, eu comentei com a minha esposa, um ano difícil, porque eu perdi um amigo, pastor, recentemente, 35 anos de idade, recém-chegado na região. Nossas esposas eram amigas, houve um problema na válvula mitral do coração, ele era um camarada meio teimoso, começou a sentir dores fortes de cabeça, e ele foi levado às pressas para o hospital da Beneficência Portuguesa. Eu fui visitá-lo no hospital, mas ele veio a falecer. Para mim foi duro para mim. E duro também foi perder o pastor Silas. Isso foi mais duro ainda. E está sendo duro para mim. O pastor que me acompanhou no início da minha vida, na minha juventude, e um grande incentivador da minha vida. Por isso esse ano eu parei para refletir sobre a vida. Quando a gente faz aniversário, é um tempo para a gente refletir sobre a vida, não é verdade? Na morte também a gente reflete sobre a vida. Por isso que Salomão falava que é melhor você estar num lugar onde há luto, porque ali você pensa sobre a vida. Eclesiastes capítulo 7. E eu queria falar sobre a vida. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. É um dos trechos da palavra de Deus que eu amo, que eu gosto desse texto. Sempre que tenho oportunidade eu falo desse texto. E já falei diversas vezes na igreja. Filipenses capítulo 4, e eu queria, baseado nesse texto, pensar sobre a vida. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite, meu irmão. Amém? Filipenses capítulo 4, a carta que Paulo escreve a essa comunidade. Ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ó, amados, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia, ela tem muitas metáforas diferentes para interpretar o que é a vida. São alegorias, são representações, são figuras. Por exemplo, desculpa aqui, gente, isso aqui tocou na hora errada. A Bíblia vai usar metáforas no Salmo 16, versículo 11. No Salmo 16, versículo 11, diz a palavra de Deus que a vida é uma picada que você abre na mata, é uma trilha que você tem que percorrer, é uma vereda. Assim é a vida. No Salmo 39, versículo 5, usa-se uma outra figura sobre a vida. O salmista, ele fala que a vida é um sopro, é um mero sopro. Por quê? Porque ela se esvai com facilidade, ela não tem permanência que nós imaginamos que ela tenha. Então, a maioria das figuras bíblicas, elas lidam justamente com essa questão da brevidade da vida, falando que a vida é breve. Por exemplo, no Salmo 90, o Salmo 90 vai trabalhar isso de diversas formas. Quando o salmista, ele diz que a vida é no máximo 70 anos, e a vida é como um voo, que você voa e depois você tem que pousar. E aí ele continua dizendo que nós somos pó, não é só no sentido da composição química, mas ele está dizendo que a vida é poeril, nós somos efêmeros, nós somos uma poeira. A Bíblia, ele continua dizendo, a vida é como um sonho à noite. Muitos aqui trabalham, você dorme cansado, você deita cansado. Sabe aquela, quando você está cansado, você deita, você chega cansado do trabalho, aquela fadiga, trabalhou o dia inteiro, e você deita na cama. E aí você deita, meu amigo, aí quando você acorda, você já deve ter dito isso, fala assim: poxa, mas a noite passou assim que foi rápido, né? É assim que o salmista está descrevendo. É como um sonho, passa muito depressa. A vida é como a relva do campo, é aquela florzinha que cresce E quando o vento vem, leva aquela flor pequenininha. Os poetas seculares, eles também descrevem e refletem sobre a vida. Por exemplo, Euclides, não o escritor brasileiro, mas Euclides, o filósofo grego, ele tem uma reflexão sobre a vida que eu gosto muito, quando ele diz que a vida é como um rio. E é um rio que flui, é um rio que corre, e você nunca se banha nele duas vezes seguidas, porque quando você volta nesse rio, as águas são outras e você é outro. Há uma escritora chamada Isabel Allende, ela escreveu um livro recentemente contando o episódio da filha Paula. Ela passou um drama com a filha. Filha desenganada pelos médicos, já com a saúde já muito debilitada, ela resolve então tirar a filha e levar a filha para casa. E ela acompanha esses instantes finais com a filha. E ela descreve esse drama todo que ela passa com a sua filha. E ela tem uma reflexão que eu achei muito interessante, que ela diz: o que é a vida? Senão aquele momento sagrado na hora do último suspiro. Foi os instantes que ela viveu com a sua filha. E Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está na cadeia, ele está preso, ele está na prisão e ele recebe notícias da igreja que ele ama. Eu não posso dizer, olha, eu amo todos vocês. Paulo, ele cita nomes. Quando ele fala que ama, ele fala, olha, fulano de tal, pessoa. Ele dá o nome da pessoa. E quando Paulo diz, olha, gente, eu amo vocês, vocês são a minha coroa. Existiam duas maneiras de se referir à coroa na Bíblia. Existia a coroa real e existia a coroa que era o prêmio da vitória do atleta. Estéfanos, é a coroa, é o prêmio daquele atleta que obteve a sua vitória. E quando Paulo, ele está se referindo a essa igreja, ele está falando: gente, vocês são a minha coroa, o meu prêmio. Vocês são a razão da minha vida. Continuem sendo essa igreja, essa comunidade bonita. E Paulo, ele está falando isso e ele está lutando com as dificuldades da vida. Ele está preso. Ele está, quando eu falo que a pessoa está na dificuldade da vida, ela está lutando, ela está no triturador da vida. Uma coisa é você perguntar para uma pessoa que está na porta do shopping e falar para ela, depois de ela ter gastado uma fortuna, o que ela pensa da vida. E a outra coisa é você perguntar e dizer para uma mãe que está com seu filho no hospital o que ela pensa da vida. Ela vai dar uma outra nota para a vida. Não é assim? Ela vai dar uma outra nota para o que ela pensa da vida. E Paulo está injustamente na cadeia e ele está dizendo para nós, Igreja Batista da Ponta da Praia, ele está dizendo o seguinte: não desperdicem a vida. E de que forma nós podemos valorizar a vida? A gente tem que pensar que o Evangelho é uma mensagem que chama homens e mulheres a valorizar a vida. O que adianta o homem, o quê? Ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Alma é vida. Deus soprou no homem o fôlego do quê? O fôlego da vida. E essa é a mensagem cristã na sua essência. Porque a maioria das pessoas, meus irmãos, elas não são conscientes que a vida é breve. Não são conscientes da brevidade da vida. E aqui há uma lição nesse texto. No capítulo 4, versículo 1, Paulo está aqui dando uma lição para nós. Ele está dizendo: meus amados irmãos da Igreja Batista da Ponta da Praia, a quem amo e de quem tenho saudade, permaneçam firmes em quem? No Senhor. Na igreja de Filipos, nessa comunidade, havia problemas internos e problemas externos. Toda igreja tem as suas dificuldades. E a igreja estava sendo atacada de todas as formas. E Paulo, ele dá um conselho aqui: meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Firmeza. O segredo da vida cristã é você permanecer. Permaneça. E Jesus vai falar isso de diversas formas no Evangelho. E a palavra que Paulo usa aqui no original dá uma ideia daquele soldado que ele permanece firme diante do inimigo que vem com ímpeto contra ele para atacá-lo, e ele permanece ali de frente para o seu inimigo que tenta superá-lo. É essa a ideia de nós permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. A igreja deveria permanecer firme no Senhor. Por isso, Paulo, ele começa a nos ensinar, a nos aconselhar, são conselhos pastorais para a nossa vida. E ele fala de que maneira nós devemos permanecer firmes no Senhor. E aí ele continua no versículo 2, ele pede, ele roga, ele faz um pedido, ele faz uma solicitação: eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Tem uma lição aqui para a gente com relação à vida. Irmãos, não vamos desperdiçar a nossa vida com mágoas. Amém? Não desperdice a sua vida com mágoas. Ele faz um pedido aqui. Eram duas irmãs da igreja, e duas irmãs importantes, valorosas, trabalhavam muito, importantíssimas para o ministério do apóstolo Paulo. Mas num determinado momento lá, uma irmã falou que a cortina tinha que ser branca, mas a outra falou assim: olha, mais branca com algumas coisas, uns tons amarelos. E aí a irmã não gostou. E aí teve um problema. Aí Paulo já manda um recado para o diácono da igreja: olha, resolve essa situação aí. Resolve esse problema, porque elas são importantes. Essas irmãs são importantes para a igreja e para a comunidade do Senhor. Não é bom que isso continue dessa forma. Nós não sabemos a causa do desentendimento, mas Paulo diz, e isso que é importante: voltem a ter harmonia. E ele pede: olha, Clemente, ajude elas a se reconciliar. Meus irmãos, a grande questão aqui é que muitas vezes dentro da comunidade evangélica, em vez de nós lutarmos pelos interesses de Cristo e da igreja, nós lutamos por causas pessoais. Lutamos por causas nossas, que não são as causas de Cristo. E se Paulo fosse nordestino, tem nordestino aqui? Tem nordestino? Olha só, aí, ó. Tá vendo? Ó? Nordestino, aí. Marilene também. Eu também tenho sangue nordestino, porque meu avô era nordestino, né? Meu avô era sergipano. Meu avô era sergipano. Olha, aqui, ó. Dona Beatriz, né? sergipana. Olha lá, dona Maria Eber, baiana, não é isso, dona Maria? E aí, se Paulo fosse nordestino, ele ia dizer assim: olha, Evódia, Cinti, deixa de ser besta, né? Não é assim que o povo nordestino fala? Né? Tem aqui a irmãzinha ali, é cearense, né? Pernambucana. Então, deixa de ser besta, deixa de ser abestada, Evódia, Cinti. Vamos resolver logo essa questão. Não tem razão de ser. E a autora Clarice Lispector, ela, escrevendo um texto, achei interessante, ela diz: apesar de reticências, deve-se comer. Apesar de, deve-se morrer. E é por causa do apesar de que esse apesar de nos impulsiona para frente. Grande parte da nossa vida, grande parte da nossa vida, parte justamente do ponto de defendermos os nossos direitos. Como pastor, sempre em sala de aconselhamento pastoral de casais, cada casal, o homem, ele quer defender o quê? Seus direitos. E a mulher também. E aqui é uma lição para nós. Paulo, ele nos aconselha a não desperdiçarmos a nossa vida com mágoas. Vamos resolver esse problema. Amém, irmãos? Vamos entrar em harmonia. E ele segue dizendo o seguinte, versículo de número 3, versículo de número 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. E a lição que nós temos aqui é que a alegria, a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. A nossa alegria não é ausência de problemas. Não é algo que depende do que está fora de nós. O Evangelho, o que que ele trouxe na nossa vida? O Evangelho trouxe o que na sua vida, meu irmão? O que que o Evangelho trouxe na sua vida, meu irmão? Ele trouxe o que? Ele trouxe o que? Alegria. Amém? O reino de Deus é alegria. Então, a ordem de Deus aqui nesse texto é: alegrai-vos. Alegria, ela é uma pessoa. Centrada na pessoa de quem? De Cristo. Quem tem Jesus tem verdadeira alegria. As pessoas podem ter momentos de alegria. A pessoa ganhou uma quantia em dinheiro, ganhou um carro, comprou um apartamento. São momentos de alegria. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, no versículo 4, quando ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor, ele está mostrando para a gente que a nossa alegria, que essa alegria que ele está nos apresentando aqui, ela é ultra circunstancial. Ela não depende da circunstância. Não depende se a maré está boa, se tem dinheiro, se tem saúde ou se não tem. Não depende disso. Porque quem tem Jesus, meu irmão, quem tem Cristo no coração, independe da situação, ele está feliz. Porque ele tem Cristo. Amém? Ele tem Jesus. Quem tem Jesus tem alegria. A história do mandarim chinês. que eu li, eu achei interessante, um mandarim chinês, ele estava desiludido da vida, esse mandarim. Ele era um homem mandarim, um homem muito rico, muitas posses, muito dinheiro, mas ele chegou num momento da vida dele que ele estava desiludido e ele queria dar cabo da vida dele. E ele, diariamente, ele frequentava o barbeiro. E um dia ele chegou para o barbeiro dele e falou assim: olha, eu estou desiludido da minha vida, não quero mais viver, e eu quero, vou te fazer um pedido. Você não precisa me dizer o dia, nem a hora, nem precisa falar para mim, eu quero que você pegue a navalha qualquer hora e corte a minha garganta. O barbeiro achou aquele pedido estranho, mas ele falou: poxa, eu mandarim, então eu tenho que fazer, né? E aí então, ele, todos os dias que ele começou a frequentar o barbeiro, ele já ia assim meio preocupado. Ele sentava ali, né? Ele falou: olha, vai ser hoje. E aí ele começou a viver, e esse é o, é a moral de toda a história, como se aquele dia fosse o último dia da vida dele. Porque ele não sabia que a qualquer momento o barbeiro ia chegar lá com a navalha e ia cortar a garganta dele, ia dar cabo da vida dele. E aí então ele começou a olhar a vida de uma outra forma, ele começou a ver beleza e graça na vida, ele começou a viver, começou a sentir alegria, começou a descobrir que a vida é muito bom, começou a aproveitar a vida. E aí estava muito bom a vida, e ele ficou preocupado. Ele falou assim: esse barbeiro vai acabar comigo. É um belo dia, sabe o que ele resolveu fazer? Ele falou assim: a vida está tão boa, está tão bonito, né? A vida é tão bela. Ele resolveu, chamou os homens dele lá e mandou dar cabo do barbeiro. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, que a alegria, a nossa alegria, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Ela não depende da circunstância. E ele continua dizendo para nós, dizendo que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Seja uma pessoa amável. Nós temos uma noção muito errada de espiritualidade. A nossa espiritualidade, a espiritualidade que tem sido pregada hoje, é uma espiritualidade intuitiva e uma espiritualidade sensitiva. Você tem que sentir. E eu quero dizer para os irmãos aqui, o que é ser espiritual? A gente canta muito em verso e prosa, nas músicas, nos louvores, eu percebo muito isso, observo bastante. Músicas dizendo: eu quero mais de Deus. São músicas bonitas. Eu quero mais de Deus. O que é ser espiritual? Paulo está aqui nos dando uma demonstração de espiritualidade. Seja amável, seja a moderação conhecida por todas as pessoas, sejam pessoas moderadas, dando a ideia, a palavra original, ter um espírito gentil, temperamento controlado, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa afetuosa. O que é ser uma pessoa espiritual? Tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas. E hoje, ser espiritual é ouvir vozes, ser espiritual é perceber o que ninguém percebe. O que é ser espiritual? E Paulo está falando: olha, seja amável, seja uma pessoa de temperamento controlado, de espírito. Que esse amor, o amor de vocês, o amor dessa comunidade, seja conhecido por todas as pessoas. Que as pessoas conheçam vocês por esse comportamento. E isso é espiritualidade. Que o bairro da Ponta da Praia, né, conheça vocês. E quando a gente fala doutrina, essa é a doutrina. Isso é doutrina. Não é de tanto falar, mas é de viver aquilo que Jesus fez na nossa vida. Amém? Seja amável. E aí ele começa, então, a mostrar um aspecto da vida para nós. Porque Paulo tinha uma preocupação. A preocupação dele é que talvez em um determinado momento aqueles irmãos daquela comunidade poderiam cair num perigo muito grande, que é o grande perigo que a igreja hoje e que todo ser humano, e acontece conosco, é não confiar mais na provisão de Deus, é deixar de confiar e saber que Deus está no controle de tudo. Esse é um perigo muito grande. E ele começa a dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Cuidado. Não sejam pessoas ansiosas. E a ideia na Bíblia de ansiedade é uma ideia de estrangulamento. É de uma pessoa ser rasgada ao meio. Um dos grandes males dos nossos dias hoje é justamente esse problema. A ansiedade, ela não produz fé, porque justamente a ansiedade, ela não descansa nessa provisão diária de Deus. Que Deus vai suprir a necessidade da igreja, da comunidade. E eu não estou falando aqui, eu estou falando de coisas que eu tenho vivido na prática, meu irmão. É descansar na provisão de Deus mesmo. E eu quero dizer para você que isso é muito bom. É deixar o leme, tirar o leme das nossas mãos e colocar o leme nas mãos do Senhor. Saber que Ele está no controle. Quando a gente não está vendo nada na nossa frente, você crê que Deus vai dar a provisão no tempo certo na sua vida. Amém? É isso. A ansiedade, ela vem justamente quando não se crê nos valores de Deus, confiando que Deus sabe o que é melhor para você. Mesmo que Deus não tenha respondido a oração como você, meu irmão, pediu, você tem que entender que Deus já respondeu, e o não dele é uma resposta, e uma resposta abençoada, porque às vezes é um livramento na sua vida. Isso é provisão de Deus também. Ansiedade não prolonga a vida. Ela não pode aumentar os anos da nossa existência. Ansiedade é justamente a incapacidade de crer que Deus está no controle de tudo. E a grande questão é: por que então que nós nos comportamos assim? Porque nós temos uma tendência a sofrer por coisas que não aconteceram ainda. E a gente já está sofrendo por isso. A coisa nem aconteceu e nós já estamos sofrendo. Nós já estamos sendo sufocados, estrangulados, rasgados ao meio por causa desse problema. E Paulo, preocupado com essa igreja, com essa comunidade, ele fala: meus irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma. E Paulo, ele, além de dar essa ordem, esse conselho, ele também dá a solução. Deus dá a solução. Como nós resolvemos então o problema da ansiedade na nossa vida? Como é que a gente resolve esse negócio? Que vem realmente como uma falta de ar. E a gente fica sem respiração, sem oxigênio, porque a gente fica com aquela pressão para resolver essa situação. Como é que Paulo ensinou a essa comunidade a trabalhar com isso? Sabe como é que a gente resolve o problema da ansiedade? Ele fala aqui: mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem o quê? Os seus pedidos a quem? A Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. A igreja, no século 21, ela precisa se converter à oração. Você sabe quais são as reuniões menos frequentadas nas igrejas? Quais são? Reunião de oração. Reunião de oração, meu irmão. A igreja, ela está com cheiro de domingo. O cheiro dela é cheiro de domingo. Reunião de oração não é só quando a coisa está pegando na sua vida. Não, eu vou lá então porque o pastor vai orar por mim, vai fazer aquela oração, os irmãos vão orar por mim. Não, irmãos, nós temos motivos para orar. Nós temos o bairro para ganhar para Jesus. Nós temos igrejas que podemos organizar, missionários que estão sendo enviados para o campo. Uma série de motivos que o povo precisa estar de joelho orando. Orando. A igreja pode ter dinheiro, a igreja pode ter recurso, a igreja pode ter gente, mas se não for uma igreja movida pela oração, e só dessa forma o Espírito Santo vai encher a sua vida, é pela oração. É porque a oração, o que que é? Ela é o relacionamento com quem? Com Deus, né? Você está se relacionando com o Pai, você está se relacionando com Ele. Então, quando você está orando, você está se enchendo de Deus na sua vida. E aí aquela ansiedade, aquele peso, né? aquela pressão que existia na sua vida, ela vai deixando de existir. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui: ela vai deixando de ser razão na sua vida. Não existe mais razão. Então, a reunião de oração, para mim, ela é o termômetro da comunidade. Por isso que Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. O que Paulo está falando é seguindo o conselho de Jesus em Mateus 6, as palavras do mestre. Porque muitas vezes nós estamos lutando por causas pessoais que não são as causas de Cristo, que não é a prioridade do reino, e isso está sufocando a nossa vida, e Deus deixando de ser prioridade na minha vida. E o que está faltando? O que está acontecendo? Eu preciso ter relacionamento com Deus. E Paulo fala: como é que vocês vão resolver isso? Através da oração, súplica e ação de graça. É assim que a igreja resolve o problema. Existem soluções humanas para resolver o problema da ansiedade, mas eu prefiro a solução de Deus na sua vida, meu irmão. É melhor que você pagar uma consulta aí num psicólogo ou alguém da área. Eu não estou tirando aqui o valor desses profissionais, que têm o seu valor muito grande, mas é melhor você falar com Deus, é melhor você conversar com Ele, é melhor você levar o seu problema para Ele. não deixe de confiar na provisão de Deus na sua vida. E o interessante é que Paulo, ele começa a falar para a gente o que vai acontecer na nossa vida se a gente seguir esse conselho. Se eu aceitar isso na minha vida como verdade, o que vai acontecer? Paulo continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, versículo 7, guardará o quê? O coração e a mente de vocês. A ideia é como o rei, lá em Coríntios, 2 Coríntios, parece, o rei Aretas, para prender Paulo, ele pegou uma guarda e ele cercou os sentinelas e os soldados, o apóstolo Paulo. É o mesmo verbo que está lá. E eu achei interessante porque a ideia que Paulo quer passar é essa: a paz de Deus vai funcionar na nossa vida como um guarda, uma sentinela, não deixando que nada de fora venha atrapalhar a nossa vida, impedir a nossa vida, tirando a gente do foco. É essa a ideia. A paz de Deus, ela vai proteger o meu coração, o meu interior, a minha mente. Não tem coisa melhor, meu irmão, do que você, apesar das lutas que você está passando, você sentir a paz que excede todo entendimento. Isso é ótimo. A gente consegue superar qualquer dificuldade. A paz de Deus na nossa vida. Como é que isso acontece? Como é que eu deixo a paz de Deus invadir o meu coração? É o que Paulo está falando. Quando a gente começa a pensar naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável, eu tenho que pensar nessas coisas na minha vida. E aí ele começa a entender que na vida cristã nós temos que ir para a prática. Eu tenho que pensar naquilo que é bom para a minha vida. Se eu não pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, como é que eu vou ter paz na minha vida? Eu só posso ter paz se essas coisas fizerem parte da minha vida. Amém? E o conselho que eu tenho para você nessa noite, meu irmão, é: coloque Deus como prioridade. Trabalhe na expansão do reino de Deus na sua vida, meu irmão. E viva verdadeiramente o reino de Deus. Amém? Que isso faça parte do seu coração e da sua vida, para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração. Eu baixo sua cabeça e vamos orar. Senhor, Tu és a nossa paz. Sem Ti nós não teríamos propósito nem segurança. Senhor, fortalece a nossa fé, firma a nossa confiança que Cristo está perto e que Ele responde às nossas orações, às nossas petições. Guarda nossos corações na Tua paz, Senhor, para que as pessoas possam perceber a vitória por causa da Tua graça que foi derramada na nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.